Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Through this desert road, till the good year comes. Send the word, beat the drum. Through this desert road, till the good year comes. Silent bird, awake the dawn. The night won't end till you bring your song. Your blessings fell to another's arms. Did we love you well? Did we do you harm? Hear this prayer for love, answer to our call. We stumble through the dark, no shining stars above. But we fear no soul, we fear no fire. If it's all the same, should we hide our voice or praise the name of faithful love? Was not in vain. It's heartless ground, but we're blessed with rain, a ray of hope. But we fear no soul, we fear no fire. Hear this prayer for love, answer to our call. We stumble through the dark, no shining stars above. But we fear no soul. Send the word, beat the drum. There's a road till a good year. Send the word, beat the drum. There's a drawer till a good year comes. Send the word, beat the drum. There's a drawer till a good year comes. Send the word, beat the drum. There's a drawer till a good year comes. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. Fazíamos este programa há cerca de um ano. Portanto, iniciámos em 2006 e tínhamos como convidado em 2007, a propósito do álbum Song of the New Art, nem mais nem menos do que Shariar Mazgani. E a verdade é que a simpatia que ele dedica aqui à Rádio Nova permitiu que os álbuns seguintes foram todos sendo aqui destacados, com exceção do último, que faz agora 2 anos, Lifeboat, mas retomamos essa senda de destaques com este The Poet's Desk, que já está à venda. O álbum está extremamente interessante e, curiosamente, até porque já consegui acontecer outros álbuns, vai estar nesta semana à venda também no formato vinil. E claro, Shariar Mazgani é o intérprete que vai estar connosco nesta próxima hora, portanto, para falarmos sobre este novo álbum. Embora também queremos falar de um modo do Lifeboat, uma vez que na altura não houve a possibilidade de fazermos também destaque. E então, claro, desejamos sempre as boas-vindas de Mazgani, que, ainda que virtualmente, chega aqui ao sopé da Serra da Estrela. Olá, anos que eu faço. The Poet's Death, o novo álbum, lhe damos desde já os parabéns, um excelente álbum, à semelhança do que vem fazendo no seu trabalho, mas queríamos falar que recuar aqui ou na mais ou menos Lifeboat, um álbum que tinha versões de vários temas. E na altura convocava, entre outros, o nome de Leonard Cohen, que infelizmente hoje em dia já não está entre nós, faleceu. De algum modo, The Poet's Death tem alguma referência a essa, enfim, a essa perca que tivemos recentemente? Eu prefiro que seja cada ouvinte que possa preencher o espaço em branco que eu procuro colocar em todas as canções. Eu jamais diria que está isto ou daquilo, porque acho que a interpretação de quem canta, a interpretação de quem escreve a canção, não é necessariamente a melhor. É importante que a canção tenha espaço em branco para que o ouvinte se possa apoderar da canção. Os melhores discos, os melhores livros, os melhores quadros, seja o que for, são aqueles que nós sentimos que foram escritos para nós. Isso só pode acontecer se houver espaço para nós nos apoderarmos das coisas. Há inclusivamente histórias que nós lemos ou ouvimos em que um artista, um cantor, estava zangado com a mulher e escreveu uma canção que diz 20 anos depois do que é que se tratava, e durante 20 anos as pessoas andaram-se a casar ao som dessa música, porque não se deve saber, acho eu, essa parte. Muito bem, essa analogia que foi buscar. Depois de Poet's Death, como disse, já está à venda, é o seu quinto álbum. E longe vão os tempos do Song of New Art, que já falámos, e dos outros álbuns tivemos, como Song of a Distance ou Common Ground. O Lifeboat foi, efetivamente, um álbum diferente no sentido de que foi buscar temas de outros autores para os recuperar e para dar a sua visão desses mesmos discos. O Lifeboat foi um disco, parecia um disco de viragem. É dessa opinião? Está a perguntar? Eu tinha essa opinião porque, de facto, fez uma trilogia com aqueles primeiros três álbuns, que depois, de facto, é separada pelo Lifeboat, e que, se calhar, agora está a iniciar um outro percurso, disco talvez mais orgânico. Talvez. Se o meu querido amigo diz, eu acredito. É verdade, olha, sinceramente, isto casa bem com o que estávamos a dizer antes, que a minha interpretação não é necessariamente a melhor. Digo com absoluta sinceridade o que estou a dizer. Às vezes é preciso distância que eu não tenho neste caso. Exato. Eu, na minha cabeça, sinto que estou, de alguma forma, e vou reagindo aos discos que faço com outros. Não tinha visto realmente que havia uma trilogia, não tinha visto que havia uma ruptura, não tinha visto que havia tinha retomado agora um novo... Mas aceito, é provavelmente verdade, não sei se é, não, portanto, como lhe digo, e isto embora também com o que estávamos a dizer antes, a minha intenção não é necessariamente a melhor. Estamos todos no campo do possível. Body burns beside a fountain, body burns alone, under the desert sun, so far from home. Dirty hand on the ancient Bible, broken hand of stone, empty words of blind silence, holy words unknown. Something told me you were gone. When that bright light knocked me down, holding my soul surrender where the night is long, against the white violence of the angel's throne. No word from the shattered mountain, no beauty shown, no star for my guidance, no dream of my own. Something told me you were gone. When that bright light knocked me where the blood unfolds. Something told me you're gone. When that bright light knocked me down, something told me you were gone. When that bright light. Ora, este disco, de algum modo, já foi apresentado, podemos dizê-lo, no Festival de Outono da Universidade do Minho, em Braga, e no momento em que gravamos, vai ser apresentado no Teatro do Bairro, em Lisboa, no dia 18, sendo que o Para Me Ir Para o Ar, no dia 19. Já foi tendo, enfim, hoje em dia também o feedback do público não é necessário que seja logo por via de espetáculos. Hoje as páginas sociais, redes sociais permitem que as pessoas vão tendo, dando feedbacks muito rapidamente aos autores por via do que veem, por via do vídeo, como no caso este muito bem construído de Poets Dead, porque é por via de outras interações que vai tendo. Qual tem sido a reação do público a este seu disco, sendo certo que havia um conjunto de pessoas que estavam à espera, efetivamente, de um disco novo? Olha, até agora as pessoas têm sido extremamente gentis. As pessoas têm mandado mensagens pelas redes sociais, têm sido gentis comigo na rua. E também a parte que mencionou dos concertos ao vivo é muito importante para nós. Eu tenho um particular prazer no palco, julgo que é a minha parte preferida de todo o processo. Gosto da parte mais de reclusão, que é a própria escrita, gosto dessa parte, gosto do estúdio, gosto do processo todo. Mas quando as canções são levadas ao palco é realmente quando, a meu ver, tem vida plena. Naquele presente imediato, perante as pessoas, com aquele som, com aquele corpo. Portanto, é preciso que haja um corpo, que haja um diálogo para que as canções vivam por inteiro. E o concerto de Braga que mencionou correu muito bem. Ainda estamos a tentar explorar o que a canção pode ser. Ainda esperamos que a canção melhore, que cresça, que ganhe outro corpo. Ainda é tudo meio uma aventura, mas é uma aventura que abraçamos e gostamos dessa coisa de começar a canção e não saber bem no que é que estamos a meter ainda. Isso, claro, causa surpresa, causa espanto. Tornamos mais intuitivos a tocar, temos de estar a olhar uns para os outros, temos de estar mais atentos. E nesse sentido também está a correr bem. Portanto, estou grato, as pessoas têm sido sempre muito gentis para todos os meus discos, sempre hospitaleiras, sempre recebendo bem os meus trabalhos. Portanto, estou sempre extremamente grato. Slowly turn to your retreat. All your visions burning deep against the beauty of the sword, carry the burden of the world, but you're here. Fire flame in the sea, dark angels choir blessing the breeze, soldier on in your secret place, your footsteps of snow no one can trace, with God in your eyes, go where standing alone. Speak like the silver fountain, clear and unknown. Nameless upon your mountain, forsaken, forlorn. Speak like the silver fountain, clear and unknown. Nameless upon your mountain, forsaken, forlorn. Pray, show me the way to carry the stone, to carry the stone. Pray, show me the way to carry the stone, to carry the stone. Pray, show me the way to carry the stone, to carry the stone. Pray, show me the way to carry the stone, to carry the stone. Já aqui noutra conversa tinha dito que ainda bem que existiam os discos e que os datavam. De algum modo, marcavam um período em que as músicas estão ali gravadas, marcadas por aquela data, porque senão estava constantemente a querer evoluí-las. Mas depois era de facto não ao vivo que conseguia recriar as coisas, até aferindo a sensibilidade que tinha perante o público. E este disco, como disse, saiu agora mesmo, não é? E está a testar essa reação. Ainda há pouco disse que olha para os colegas, para os músicos, para perceber e intuindo aquilo que pode ainda crescer na canção. Estes espetáculos iniciais têm esse condão, de facto, de ter essa percepção inicial daquilo que é a reação das pessoas à música que estão a ouvir, em alguns casos, pela primeira vez. É importante fazermos discos, porque senão estamos um bocadinho a abusar das canções, a abusar do músculo das canções, no sentido em que elas precisam de ter... Eu acho que a canção é um organismo vivo, no sentido em que nós depositamos o que temos na canção, temos uma ideia, temos uns acordes, temos um par de alhos e bugalhos que queremos rimar, e a partir da altura a canção ganha vida e é ela que diz o que é que precisa, que arranjos precisa, que acordes precisa, que roupagem precisa, etc, etc. Nesse sentido, acho que é importante registar as coisas para respeitar esse ar que a canção precisa para viver, para não massacrar a canção com sobreprodução e sobre... Não sei. Nós trabalhamos de uma forma muito célere. Eu passo algum tempo com as canções, preciso, para escrever, mas depois... da apresentação das canções aos músicos com quem trabalho e até ir ao estúdio e o próprio estúdio foi tudo feito muito depressa, precisamente para preservar esse lado mais intuitivo, mais orgânico, mais impulsivo até que as canções suscitam. Depois, no palco, à medida que vamos tocando, vamos explorando os limites da canção, vamos vendo que música que a canção tem. Mas isso é um exercício diferente, porque o palco e o estúdio são lugares distintos. O estúdio permite mais artifício, permite mais edição, permite mais produção. No palco, da forma que nós tocamos, da forma que nós queremos apresentar os nossos espetáculos, não há artifício absolutamente nenhum. O que as pessoas veem é o que acontece. Não há grandes artifícios. Nesse sentido, esse é o espaço para explorar os limites da canção, ver o que é que ela pode ser e partir para a aventura com ela. Searching for an arrow, for the dream to come, looking for a face of my father as he whispered low. The church was still empty, the candle still aglow. But I broke the promise as we stepped out of the door. Heads I win and tails I lose, the corn fell to the floor. Stole you from the mirror, there's silence in your room. Pale light round the flowers, embraced by gentle gloom. But I'll make you holy in the chambers of my heart. I'll remain in silence till it's time for you to part. Foi-nos pré-anunciado com o single The Traveler, que The Wood deu a perceber que estaria para sair um novo álbum de Mazgani. E então esse álbum já está, como disse há pouco, para venda. E então agora sim aparece até o próprio tema que dá nome ao álbum, com um excelente, é o termo que eu encontro mais propício, videoclipe, ou melhor, teledisco em português, como uso dizer-se. Um trabalho da Joana Linda. Ora, isso corresponde àquilo que também o Mazgani já disse aqui outras vezes, que é preciso explorar todas as componentes para chegar às pessoas. Para se as pessoas gostam ou não, que isso são outros 500, mas é preciso chegar às pessoas. Está mais à vontade hoje em dia com a componente de imagem e de algum modo totalmente satisfeito com este trabalho da Joana Linda? Olha, eu estou muito mais do que satisfeito, estou muito grato à Joana Linda. A Joana Linda, e eu felizmente tive a felicidade de me cruzar com ela há vários anos atrás, e ela é responsável pela capa do meu primeiro disco. Exato. Portanto, eu já trabalho com ela há muitos anos. Agora tivemos este reencontro artístico, se quiser. Ela é de uma sensibilidade extraordinária, é uma grande artista, é uma estética, a meu ver, com realmente com um gosto muito sofisticado, a meu ver. E estou muito feliz com o vídeo que ela fez para o The Poets Death. Tivemos uma conversa sobre o tema, eu disse o que achava, e ela, isto é a leitura dela da canção, que, mais uma vez, voltamos ao início da conversa, é a leitura dela, e eu quis forçar a leitura dela, e precisamente para não impor. Como a sua primeira pergunta era de que morte seria esta, seria a do Leonard Cohen ou não, eu também não quis impor a minha visão a ela. Chamei-a porque realmente confio na sensibilidade dela, extraordinária como é, na caligrafia dela, na voz dela, se quiser, e esta é a leitura dela, e eu acho que é uma belíssima leitura, está muito bem executada, e ela tem um cunho extremamente cinema. É um pequeno filme, a meu ver, o vídeo. E está belíssimo. Belíssimo, efetivamente. Ora, já que falamos aqui da componente gráfica e na componente de imagem, nada melhor que irmos falar também a questão da capa, que desta vez vem por um convite que fez a Michelle Henning, pessoa que, entre outros, trabalhou com o P.G. Harvey. E sob uma foto da Rita Carmo. Esta capa, uma vez mais, é uma capa, onde aparece a imagem de Sharia Mazgani, enigmática, enfim, leva-nos a pensar muitas coisas. Pelo menos é uma capa que, seguramente, no meio dos escaparates, no meio de outras, não há de passar despercebida. Claro, Isto leva-nos a quê? Que efetivamente é um disco interessantíssimo para ter uma mancha de trabalho melhor que a do CD. Quando digo melhor, maior. E aí também, de facto, a vantagem de vir a ter o disco em vinil. Também é interessante, de facto, haver uma capa em vinil, porque ela, de algum modo, há pormenores que vão aparecer que, se calhar, no CD não facilmente seriam notados. Eu pessoalmente gosto do vinil por todas as razões. Gosto de ouvir vinil porque o som é realmente melhor, não é só um chavão que as pessoas dizem, é efetivamente melhor, respeita muito mais, o som do vinil respeita muito mais a realidade do disco, o som do disco que foi gravado, etc, etc. Gosto das capas, são maiores e, portanto, vêem-se melhor como diz. Mas também há uma coisa que eu gosto no vinil, que é o ritual da escuta. Não há aqui nem shuffles, nem por random, nada disso. Há o lado A e o lado B, não é? Portanto, pronto, é isso. E o vinil é uma coisa que eu sempre gostei, e daí a vontade de ter. E também, pronto, e o artwork da Michelle Henning é tão bonito que merece uma capa maior. Exatamente, efetivamente. Como é que se permitiu chegar à Michelle Henning e como é que foi o convite que lhe fez e a recepção que teve da parte dela? Olha, eu, a todos os nomes que mencionou, a Joana, a Rita, a Michelle Henning, os músicos com que trabalho, são amigos. Eu trabalhei com o John Paris, que é marido da Michelle Henning. Uhum. Portanto, convivi com elas, tive, no Common Ground eu passei imenso tempo em Bristol, tive muito tempo com ela, passámos muito tempo, ficámos amigos. Portanto, dá-se esta facilidade de trabalhar com pessoas que admiro e que gosto pessoalmente e gosto de obras. E sendo possível, prefiro trabalhar nestes termos, uhum. Trabalhar com pessoas que conheço e que gosto e confio. Portanto, dei o convite e estou muito feliz com a decisão que tomei, porque a capa está belíssima, gosto muito, captura bem aquilo também, como tal como a Joana, eu também conversei com o Michel em relação à estética, ao tema, etc. E ela fez a leitura dela, que é muito melhor que a minha. Mais uma vez, voltamos ao início. A leitura da Michelle é melhor que a minha leitura dos temas. Ou a sua, que estamos a falar aqui numa trilogia, e depois não vai pouco, e agora é um remate, a ver. Portanto, muito bem, é verdade. Nós não sabemos. Thank you. O disco em estúdio contou com o Vitor Coimbra no baixo e o Isaac Achega na bateria, e no que diz respeito à coprodução consigo, o do Peixe, o ex-Ornatos Violeta. Reunir este conjunto de pessoas era a condição, no momento, sine qua non, para a criação deste Poets Dead. Esta parte dos músicos também tem que estar relacionada com a pergunta anterior que me fez e com o que estava a dizer sobre as pessoas e os amigos, etc. São os nomes que mencionam, são três amigos que dá a sua casa serem muito, muito talentosos. Isso é. Pronto, o Vitor Coimbra já estou com ele há muitos anos. O Isaac também já há alguns. O Peixe nunca tocámos muito tempo juntos, mas já colaborámos, já partilhámos o palco, ele já tocou comigo, já gravou comigo. Portanto, também temos uma relação já de alguns anos. Também é um cavalheiro extraordinário, para além de ser um mestre da guitarra, a sua mestria é reconhecida, ele trabalhou em muitos projetos, continua a fazer uma carreira a solo distinta e brilhante. Portanto, é um amigo muito entusiasmado, que também é importante quando se sai para estúdio, ter bom espírito, ter alegria, querer fazer. Portanto, tem essas qualidades todas, co-produzindo as coisas de uma forma rápida, como disse antes, montámos as coisas rápido, gravámos rápido, queríamos realmente esse processo, queríamos manter essa energia, queríamos fazer as coisas de uma determinada maneira, e portanto, e ficou tudo bem. Daí que o nome Nelson Carvalho vem nessa sequência também. Seguramente mais um amigo e que entrou nesta maneira de trabalhar para este disco. Nelson Carvalho também é um mestre no que faz. Isto falta realmente, faltava mesmo mencionar o nome dele, porque é muito importante ter também ao leme alguém com as capacidades que ele tem. Porque quando queremos trabalhar um bocadinho contra o relógio, queremos fazer as coisas num certo tempo, é importante termos alguém que está a fazer a engenharia da coisa com uma capacidade de leitura extraordinária, porque a todo momento estamos a ajustar, é preciso ajustar o leme de acordo com a canção que se está a gravar, porque são exercícios diferentes, são paisagens diferentes, são filmes diferentes, se quiser. São temperaturas diferentes, são horas do dia diferentes, cada canção tem uma paisagem. E quem grava também precisa de saber onde está a decorrer a ação da canção. E, nesse sentido, ajustar lá os seus botõezinhos para capturar isso da melhor maneira. E nesse sentido, também não podia ter corrido melhor, porque ele realmente tem muita experiência, também é um cavalheiro, também porque menciona esta parte. Porque também no estúdio é importante haver um diálogo, seja feito contato e atenção, porque o estúdio é um lugar delicado, onde as pessoas estão a querer dar o melhor de si e querem, estão de certa forma despidas e expostas, e portanto é preciso esse tato também, que ele tem muito presente. Portanto, ele, à maneira dele, com o jeito dele, com o tato dele, também foi muito importante para levar este disco a bom posto. Walk toward a sun where all the fury of your soul. Everything, everyone, till the city is free. Let your longing grow like a flower only you can see. Bring the army and the gun, raise a temple for the broken one. Laugh like the roar of the sea when the work is done. Change the face face of the earth in a single breath of gold. Whirling, crashing and burning till the end of the world. Again and again till the boiling blood is torn. Watching the seasons go by, watching the stars dance across the sky. Standing on the edge of the night where the ground is cold. Setting fire to the streets where you hide your shiny crown. Where the wise and wild blind prophet is found. Raging light breaks the windows of dawn. Lost in the heaven of your eyes, healing your wounds without the skies. The answer to all your sighs, the tip of your tongue. Loving eyes. In the seat of solitude, I shall sit with pride. Where the heart is strong and the chest is open wide. For your sacred soul I lost. Down my knees upon this road of dust. Sing your praises I must. I'm a slave to your song. I'm a slave to your song. Sabes, Ariel, para me preparar até para esta nossa conversa, fui ouvir, não estas entrevistas, mas ouvir a primeira conversa que tivemos. E na altura falávamos sobre a divulgação da música, porque era um disco novo, e alguém para ser conhecido. E o Charlie disse que o que havia de ser será. Portanto, dizia alguma coisa deste tipo. E que efetivamente havia a necessidade de se mostrar. Agora tinha um disco cá fora e de chegar às pessoas. Hoje em dia, e é o quinto disco. Aqui o que queremos perguntar é o seguinte: hoje em dia já há muita gente que conhece o seu nome e o seu trabalho, mas também haverá, hipoteticamente, quem, para quem este Poeta Sucesso seja o primeiro contacto com Mazgani e que vai à procura dos discos mais antigos, que hoje em dia o primeiro tem 10 anos, uma década. O que é que acha que as pessoas que vão a pegar este disco e ouvir os anteriores conseguem refletir sobre o que é o trabalho de Mazgani? Deixe-me fazer aqui, pregar-lhe aqui uma partida. Muito com bem. Todo o respeito, não é para... Eu sei perfeitamente que eu é que sou entrevistado, mas deixe-me pregar aqui uma partida porque eu tenho uma curiosidade sincera. Uhum. Eu gostava de saber a sua opinião sobre isso, porque tem mais distância e com certeza terá uma opinião formada. Qual é que acha que será a reação das pessoas que têm como cartão de visita para um trabalho este ou outro set e revisitam o primeiro? Olha, então eu tenho uma opinião que é esta, que é precisamente a ideia que eu tenho é como é que é possível alguém, ouvindo este álbum, que durante 10 anos lhe passou despercebido o seu trabalho. Essa é a ideia que eu tenho, porque quem ouça este disco e julga que é um primeiro, e alguém diz, mas olha que não, que há trabalhos anteriores, e vai à procura e descobre, ainda que não descubra os discos, mas descobre um tema ou outro desses álbuns, assim, como é que é possível, durante tanto tempo, que este trabalho me passou despercebido? Esta é a opinião que eu tenho. Compreendo. Acha que o meu trabalho tem passado despercebido, é isso? A ideia que eu tenho, efetivamente, é que hoje em dia, apesar de haver algumas montras mais, é que ainda há muita coisa que em Portugal já devia ter outra exposição e que ainda não tem porque, infelizmente, há mentes e meios de comunicação de tal maneira formatados que fazem com que boa música ainda não tenha exposição. Sim, senhor. Mas olha, sabe, eu desde o primeiro disco não mudei muito. É, o que será, será. Pois exatamente. Continuo a ter a mesma opinião. Eu tinha que fazer o meu trabalho. Nunca, desde o primeiro disco, felizmente, olha, eu não me lembrava de ter dito isso, mas as pessoas também não mudam muito e a minha opinião é a mesma, quer dizer, o que será, será, nós queremos fazer as coisas, queremos que sejam bem recebidas, mas quando eu estou em casa não estou a pensar na dimensão do impacto do disco. O que eu quero é que o disco seja feito, o que eu quero é que acabar a canção, o que eu quero, porque isto é de palavra a palavra que se vai escrevendo a coisa, e a gente quer acabar a canção, depois quer gravá-la, depois quer tocá-la. É isso. Se a coisa chegar a mais pessoas, fico muito feliz, evidentemente. Mas há um plano para isso. O plano é realmente fazer os discos que quero fazer, da maneira que quero fazer, com as pessoas que quero fazer. Isso para mim é o sucesso. Todos os nomes que menciona, por exemplo, o vídeo da Joana, a capa da Michelle, co-produzir o disco Peixe, gravar com o Nelson, com o Vitor, com o Isaac, isso para mim é sucesso. Trabalhar com pessoas que gosto, para fazer o que gosto. Se o público vier, então melhor ainda. Muito bem. O que Xariás está a dizer é que aprecia o caminho, não só o fim. Com certeza. Este é um tipo de empreendimento em que nós aprendemos desde o primeiro minuto que é o caminho que interessa. Porque isto é coisa da música, isto, nós temos a grande arte, temos a música erudita, temos a música ligeira, temos isto são disquinhos, pop, etc, etc. E nós, eu sei isso. Mas, para mim, isto é uma coisa importante. É importante no sentido de eu saber que isto é um caminho. Quando uma pessoa se põe a fazer isto, está-se a pôr num caminho. E esse caminho tem que ser percorrido de uma certa maneira. Essa maneira que tem que ser percorrida só diz respeito a mim, no sentido em que eu jamais direi a outro como percorrer o seu caminho. Mas isto é o meu caminho. Eu gosto disto, eu sei que há outras pessoas que fazem isto, eu quero respeitar essa tradição em que estou inserido, dessas pessoas que eu admiro que fazem isso, e isso é o que me preocupa, é fazer as coisas dessa forma. Porque uma das coisas que eu estou convicto nesta coisa do meu caminho é eu estou aqui para servir isto, eu não estou aqui para me servir disto. É muito diferente. Eu tenho que servir as minhas músicas. Não posso servir as minhas músicas. Se eu fizer as músicas com esse intuito e se as pessoas vierem, fico muito, muito feliz e muito, muito grato. Mas não o faço para chegar às pessoas, etc, etc. Porque isso é um caminho que não é para mim. Eu não julgo, atenção, isto é que queria frisar bem isso, eu não julgo outro caminho, eu não ando para aí dizer como é que isto deve ser feito. Eu estou de uma forma honesta, franca e aberta a dizer assim como é que eu vejo o meu caminho. É só isso. Wait for you beneath the bridge where you and I used to meet. The dreams of long ago, the love we promised to keep. I saw your angel eyes, the sunshine on your hands of gold. We were young in the spring. Time where the wild light begins to unfold, and the night felt soft and easy. Our hearts on the open field, our wishes upon the stars rising. Silent dew falling, fresh and green. Burning hearts, distant. wishes upon the stars rising, the silent dew falling fresh and green. Olha, de uma vez mais, a pena que tenho é que, enfim, a conversa com as cerejas e teríamos espaço para muito mais, mas à semelhança do que fizemos outras vezes, deixamos a porta aberta para falarmos seguramente mais vezes, ou por via de espetáculos ou de discos novos. Assim, tenha paciência para nós cá bateremos uma vez mais ao ferrolho do Shirai Mazagani para saber o que anda a fazer. Muito obrigado, meu caro amigo, é sempre um prazer falar consigo. Foi um prazer também para nós. Drunken nightingale is crying, lost inside your will. Wild wind tossing madness hill to hill. Candle burning in the sun, my lovesick heart is sighing. In your spring I am none, wait for the wine you're denying. Ruby rose, sugar shedding lips. Waltzing speck of your hand of fire. Dance you say and dance I must. Gamble all for desire. I move around to the sound of your beats. All I want to see. Calling over your door. break of dawn.